Shalom, shalom, graça e paz. Sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E hoje nós vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcorn, leitura autorizada pela editora BV Books. Nós estamos no capítulo 4, que diz: Decida ser um homem de responsabilidade. Nós estamos na parte B desse capítulo. Nós começamos a leitura dos sete atributos que nós devemos encontrar em nós. E nós estamos nesse momento no atributo 3. Um homem assume sua responsabilidade. Homens são melhores e mais felizes quando são responsáveis e piores quando não são. Se você fosse resumir todos os objetivos da resolução em uma frase, ela seria: temos que assumir plenamente todas as nossas responsabilidades diante de Deus. A definição da responsabilidade é ser confiado e habilitado por uma autoridade para cuidar de algo ou de alguém. E com essa capacitação vem as recompensas de exercer essa responsabilidade ou as consequências de fazê-la mal. A primeira coisa que Deus fez após criar o primeiro homem, Adão, foi dar-lhe responsabilidades. Colocou no jardim para o lavrar e o guardar, Gênesis 2:15. Isso quer dizer que Adão não tinha que trabalhar para que tudo, sob os seus cuidados, florescesse e ficasse protegido. Junto a essa responsabilidade, Deus deu a Adão algo de grande valor: a liberdade e a capacidade de desfrutar do seu trabalho. Como Adão, Deus também nos dá responsabilidades. Cada um de nós deve cumprir a missão que nos foi dada. O pecado faz o homem resistir a essa responsabilidade, mas cumpri-la faz parte do nosso papel como homens. Alex e Brett Harris, 19 anos, autores do Hard Things, falam sobre como a história está repleta de exemplos de jovens que amadurecem depois de assumirem grandes responsabilidades. Aos 12 anos, David Farrago, o primeiro almirante da Marinha dos Estados Unidos, assumiu o comando de seu primeiro navio quando trouxe de volta para os Estados Unidos uma embarcação capturada. George Washington começou a dominar geometria e trigonometria na mesma época, quando ainda era um aluno do quinto ou sexto ano. Aos 16 anos, ele se tornou inspetor do condado. Aos 20 anos, ele já possuía mais de 2 mil hectares de terra. Segundo os irmãos Harris, essa história nos surpreende porque temos uma visão dos jovens que não existia naquela época, adolescência. Uma invenção relativamente moderna que isenta os adolescentes de assumirem as mesmas responsabilidades de um adulto e que só prolonga indefinitivamente a infância. Quando um jovem é passivo e irresponsável, ele acaba limitando bastante suas oportunidades e seu sucesso. Quando a responsabilidade constrói um homem e tudo ao redor, a falta dela só enfraquece e destrói qualquer envolvimento com homens irresponsáveis e arriscados. Por exemplo, casado ou não, todo homem é responsável por sua semente. Quando ele não é, a sua negligência só deixa rastros de destruição. Ser a favor de um aborto para escapar da paternidade é a sua fuga egoísta da responsabilidade e de suas consequências. A responsabilidade nos chama à ação e nos testa. Ela revela o nosso caráter, nossa capacidade e o nosso compromisso. Ela é tanto um dom quanto uma honra. E quanto mais maturidade o homem tem, mais responsabilidade Deus lhe confiará. Sendo assim, nós te desafiamos a aceitar com gratidão os deveres que Deus te deu. Tome as rédeas da sua família novamente, guiando-a e guarnecendo-a e protegendo-a. Não sobrecarregue sua esposa ou seus filhos com obrigações que cabem a você. Enquanto você viver e respirar, amadureça e proteja tudo que estiver sob seus cuidados. Abrace a responsabilidade, ame-a, viva, ensine aos seus filhos, use-a como modelo em casa e no trabalho, apresentando-a a outros homens ao seu redor. Tome decisões e assuma as consequências dela. Planeje-se e faça seus planos serem executados. Assuma seus próprios erros e consertos. Peça a Deus sabedoria e orientação para fazer tudo certo e confie nele para que nunca lhe falte coragem. Qual é, pois, o modorno fiel e prudente a que o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Esse texto encontra-se em Lucas 12, versículos 42 e 43. Quarto atributo, um homem independente. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento dizem que deixará o homem seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24, Mateus 19:5. Mesmo que o homem nunca se case, Deus o criou para caminhar com seus próprios pés. Ele deve ser suficientemente capaz de trabalhar, agir e viver sem depender de ninguém financeira, espiritual ou fisicamente. Embora Deus não nos queira ver sozinho na vida, porque nós precisamos uns dos outros em Cristo, um homem adulto não deve depender de seus pais ou de outros. Ele deve ser uma fonte e não um dreno. Um homem deve procurar o conselho, mas operar de forma autônoma. Deus usa as mães durante a nossa infância e nossas mulheres no casamento, a fim de nos chamar a atenção para assuntos pelos quais não estamos sendo responsáveis ou maduros. Elas podem nos fazer lembrar disso, mas nunca devemos nos tornar dependentes de seus cuidados. Assim como Jesus, quanto mais velho e maduro o jovem fica, mas ele deve se afastar da sua mãe, cortar o cordão umbilical e tomar decisões por si mesmo. Leia em Lucas 2, 48 50, João 2, de 1 a 8, Mateus 12, de 46 a 50. Portanto, se sua mãe ou pai ainda está conduzindo a sua vida, é preciso amorosamente dizer a eles que você está tentando ser o homem que Deus quer que você seja. Diga que eles deveriam orar por você, mas que você e sua esposa precisam de espaço para tomar suas próprias decisões. Você nunca vai se tornar um homem responsável se permitir que seus pais te controlem ou te dominem durante a idade adulta. Você precisa da ajuda de sua esposa. Mas se ela te critica constantemente, aprenda a superar suas críticas. Quando ela trouxer coisas às tonas, diga: eu já estou tomando conta de tudo. Previna-se e tenha uma iniciativa. Homens responsáveis são como Cristo. que não deixou que sua mãe, seus discípulos e outros determinassem seus pensamentos, atitudes ou ações. Ele estava completamente ligado ao Pai e ao Espírito Santo e à Palavra de Deus. Por isso, Jesus seria melhor comparado a um termostato que se adapta às circunstâncias do que a um termômetro que apenas reage ao que está à sua volta. Se ainda não cortou o cordão umbilical, é hora de você cortar. Declare viva a sua independência como um homem que assumiu total responsabilidade de si mesmo. Quinto atributo. Um homem pode liderar sua família fielmente. Como o apóstolo Paulo, nem todos os homens se casam, têm filhos. Ser solteiro também pode ser um dom de Deus, como o casamento, em 1 Coríntios 7:7. Mas como um homem adulto, Paulo era maduro o suficiente para se casar, se ele assim quisesse, 1 Coríntios 9:5. A responsabilidade necessária para iniciar e liderar fielmente uma família é um atributo claro da masculinidade. Ser homem não significa ter que se casar, mas sim estar preparado para isso. Não há nada de errado em esperar para se casar, mas muitos adiam o casamento por décadas porque são muitos imaturos. Eles começam a se preparar para o casamento e depois ficam noivos, mas isso é como começar a treinar para os Jogos Olímpicos durante a cerimônia de abertura. Se você é solteiro, já deveria estar aprendendo e adquirindo as qualidades de caráter necessárias para o casamento e para a paternidade. E se é casado, é hora de colocá-las em prática no dia a dia. Além do mais, se você já está educando um filho, suas palavras e ações devem servir de ensinamento a ele, bem como seus papéis e responsabilidades de marido e pai. Mostre a ele como amar uma mulher e como cuidar dos filhos. Traçar uma meta para que, quando completar 20 anos, ele já seja maduro e possa se casar, se for essa a sua escolha. Sendo assim, se tomar essa decisão, ele estará pronto para assumir sua posição de líder. E será um homem que protegerá e sustentará sua família de todas as formas. Ele estará capacitado e seguro para lidar com tudo, sem precisar da sua ajuda. Ele será um homem pronto para assumir as responsabilidades e avançar. E assim como você, ele vai considerar um privilégio liderar sua família. Sexto atributo. Um homem reconhece que precisa prestar contas. Todos os privilégios da vida que vêm com a responsabilidade também vêm com um contrapeso chamado prestação de contas. Sem prestação de contas não há responsabilidade. Mas Jesus explicou que um dia ficaremos diante de Deus e teremos que prestar contas. Nossas ações têm consequências não apenas imediatas, mas também eternas. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também por que desprezas teu irmão? Pois todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, Romanos 14:10. Onde ele vai julgar os segredos dos homens? Romanos 2,16. E trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4,5. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo, Mateus 12,36. E recompensará cada um segundo as suas obras, Romanos 2, de 5 a 8. O trono de Cristo não é uma teoria criada para nos motivar, é uma realidade estabelecida por Deus, colocada em nossas consciências e confirmada pela sua palavra. Tudo muda em um homem quando ele percebe que está diante de Deus e terá que prestar conta da sua vida. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, diz a Bíblia. Vindo depois disso o juízo, Hebreus 9, 27. O primeiro efeito que isso provoca no homem é o despertar espiritual. Você está pronto para se encontrar com Deus? Se fosse responder honestamente, você diria que sabe ao certo onde passará a eternidade após a morte? A maioria não entende o que Deus considera estar pronto. Se você não está certo e gostaria de uma explicação de como ter paz com Deus e ter certeza que vai para o céu, consulte mais na frente um apêndice da página 282. Eu estarei depois enviando esse apêndice. Mas se você já tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo e está confiante de que vai passar a eternidade com Ele, lembre-se de que você ainda tem obrigações, enquanto homem, para cumprir pelo resto da sua vida. Ainda devemos assumir total responsabilidade por nós mesmos, nossas esposas e nossos filhos. Devemos buscar e descobrir a vontade de Deus. Somos responsáveis por obedecer aos mandamentos de Cristo. Isso nos será cobrado. E para nos prepararmos para esse dia, devemos nos tornar responsáveis uns pelos outros. Devemos nos cercar de homens cristãos que nos ajudarão a nos preparar para esse dia. Homens que têm permissão para nos fazer as perguntas mais difíceis, para manter o controle da nossa situação espiritual e para levar a verdade às nossas vidas, mesmo quando não queremos ouvi-la. Precisamos ler as Escrituras diariamente, estudá-las profundamente e obedecê-las de bom grado. Para obter ajuda ou participar dos grupos de decisão, consulte a página 298. Estarei lendo depois também para vocês. No fim de sua vida, o rei Salomão resumiu todas as lições de sabedoria que acumulou ao longo da sua experiência, assim: de tudo o que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, 13, de 13 a 14. Prestar contas de forma dinâmica nos ajuda a ser homens humildes, sábios, responsáveis e fiéis. Sétimo e último atributo. O homem é um reflexo da imagem de Deus. Depois de criar terra, plantas e animais, Deus, que existe eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo, disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Ele fez o homem de tal forma que nós refletimos a sua imagem, o que é uma honra e um privilégio misterioso. Embora homens e mulheres sejam claramente iguais perante a Deus, Gálatas 3:28, nenhum deles é mais valioso para ele do que o outro. As escrituras apontam uma única diferença: a masculinidade. A maneira que um homem carrega a imagem de Deus e lhe glorifica faz parte de sua masculinidade. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. 1 Coríntios 11, versículo 7. De acordo com Gênesis 2:23, a palavra mulher significa tirada do homem. Assim como Eva foi criada de uma parte de Adão para se tornar sua companheira, Deus deu às esposas uma incrível capacidade de reconhecer, revelar e refletir o caráter dos seus maridos. Ao refletir a glória e a imagem de Deus, a mulher se sujeita à autoridade de seu marido. O homem não glorifica a si mesmo como se tivesse mais valor do que a mulher, ou como se fosse mais importante do que ela. Mas ele usa toda a sua autoridade e capacidade de revelar e refletir para retribuir essa glória a Deus por meio da sua vida. Ao contrário dos animais, nós somos os únicos a refletir a imagem do nosso Criador. E, portanto, em todas as nossas escolhas, palavras e ações, temos que apresentá-lo bem. Isso é um orgulho, mas também é uma responsabilidade. Subtítulo: a definição de masculinidade. Os sete princípios a seguir formam uma única definição de masculinidade, que esperamos te ajude e ajude seus filhos a viver como homem que glorifica a Deus. Primeiro, um homem é um adulto do sexo masculino, Levíticos 27:3, que aceita a sua masculinidade, 1 Coríntios 16:13. Fale e age com maturidade, 1 Coríntios 13:11. Assume responsabilidades, Gênesis 1:26 e Gênesis 2:15. Age independentemente, Gênesis 2:24, Mateus 12:46. Pode liderar uma família fielmente, Gênesis 2:24, 1 Timóteos 3, de 4 a 5. E reconhece as suas obrigações, Eclesiastes 12, 13 a 14. Como reflexo da imagem de Deus, Gênesis 1:26 e 1 Coríntios 11, de 7 a 9. Esses sete atributos precisam ser desenvolvidos em todos os jovens durante a adolescência. E esses são os atributos que devemos ter enquanto homens adultos, pois eles são eternos. Deus quer homens espiritualmente fortes, amadurecidos e capazes de cuidar dos outros. Viver como homens responsáveis no nível físico nos prepara para sermos homens fiéis no nível espiritual, que é o mais importante. Se você não foi sério ou cauteloso com relação a isso antes, ainda há tempo. Aceite o papel de homem e seja forte no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10. Deixe a infantilidade de lado, assuma suas responsabilidades e seja fiel a tudo que está sob seus cuidados. Procure os conselhos dos seus pais, mas não pense que você não pode viver sem a ajuda e aprovação deles. Lidere a sua família com coragem e viva cada dia refletindo e honrando a imagem de Deus. Lembre-se de que um dia você terá que prestar contas diante dele. Esse não é apenas um chamado para nós, homens de decisão. É o nosso chamado enquanto homens. Se você for como a maioria de nós, talvez você se sinta pressionado por um profundo sentimento de inadequação, mas na verdade isso é exatamente o que Deus quer de você. Ele sabe que por conta própria nenhum de nós tem o que é preciso para ser responsável. Vamos falhar fatalmente sem a sua ajuda? Ele não escolhe os meios, mas espera que venhamos a Ele para que possa nos tocar com o poder de Cristo. Devemos nos render a Ele e aprender a confiar diariamente em sua sabedoria, força e graça. E quando falharmos, basta confessarmos a Ele e Ele será misericordioso. Por sua graça, não temos que viver em fracasso. Podemos fazer tudo porque Cristo nos fortalece. É assim que vivemos como homens, é assim que a responsabilidade se transforma em vitória. Em Salmo 128, de 1 a 4, diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqui nós encerramos o capítulo 4 e deixamos um verso para memorizar. 1 Coríntios 16, 13: Vigiai, estáis firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. E como desafio de coragem no final desse capítulo, fica identificar e dar início ainda esta semana, pelo menos a uma conversa importante que você precisa ter com seus filhos. Hoje, deixo esse áudio com vocês para meditação. Um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.